Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria explicar um pouquinho mais aquela coisa que eu coloquei no Facebook sobre os dois tipos de ciência, segundo Jeremy Bentham, que são as ciências que ele chama cenoscópicas e idioscópicas. Eu dei ali uma breve definição que não é a do Jeremy Bentham, eu adaptei um pouco. Para ajustar ao espírito da coisa. O que ele entende por ciências cenoscópicas, vem do cenos, quer dizer comum, são as ciências que se baseiam na experiência da realidade, tal como se apresenta à humanidade como tal, a toda a humanidade. Tá certo? E idioscópicas é as ciências que estudam as coisas sob um ponto de vista específico, pré-determinado. Predeterminado, evidentemente, de acordo com as disponibilidades metodológicas de uma ciência em particular. Não há método da ciência em geral. Quando você chama de método científico, o método científico como tal realmente não existe. Só existe o método científico aplicado a esta ou aquela ciência. Então, e a aplicação consiste em você recortar um certo campo, o horizonte de fatos. De acordo com uma hipótese unificadora que você já tem anteriormente. Então, aí você passa a estudar esse grupo de fatos para ver se, de fato, ele se ajusta a essa hipótese anteriormente escolhida ou não, ou se é preciso uma nova hipótese. É sempre a hipótese inicial que determina o recorte do universo de fatos. Senão, você não tem um critério para recortar os fatos. Por exemplo, se você define um certo tipo de seres como minerais, tá certo? Então aí está subentendido uma hipótese unificadora, tá certo? Sobre os fatores que são comuns a todos os entes dessa espécie, tá certo? Toda a ciência é assim. O que por isso mesmo que eu digo que não existe ciência do fato concreto, só existe ciência do fato abstrato, quer dizer, o fato separado dos outros fatos e reduzido àquelas características que estão definidas no recorte inicial do tema desta ciência. Então, por que que existem as ciências idioscópicas? Para que uma observação mais precisa e uma medição mais acurada permita conclusões mais firmes e mais definitivas. Por que que existem as ciências cenoscópicas? É simples, porque alguém tem que estudar o mundo da experiência tal como ele se apresenta a nós e não tal como ele aparece aos olhos de tal ou qual cientista. Isso é muito importante, né? Quer dizer, todas as ciências são tremendamente abstratistas. Isso significa que o objeto delas só existe sob um certo ponto de vista, que é exatamente o ponto de vista desta ciência. Ele não existe em si mesmo, né? Então, o que significa que o ganho que nós temos em matéria de precisão e exatidão dos resultados, ele se paga em perda da concretude, ou seja, do conjunto de relações que aquilo, praticamente ilimitado, que aquilo pode ter com outros campos do conhecimento. Note bem, a diferença aí não é a do particular para o geral. Por quê? O geral são vários particulares, certo? Agrupados segundo suas características comuns. Não é isso? Então, o geral ainda está dentro do campo idioscópico. A experiência comum da humanidade, ela se caracteriza por ser a experiência de um horizonte em aberto, no qual tudo pode entrar, mas não entra tudo misturado, certo? Entra sempre sob a forma de entes que se movem e agem dentro de um quadro de espaço-tempo que é comum a todos nós. Não é isso? Esse campo, nós sabemos que ele é ilimitado, mas não sabemos onde termina esse limite. Sabemos que ele é limitado até certo ponto, mas não sabemos onde termina o limite. Portanto, para todos os fins práticos, ele é ilimitado. E é isto que Anaximandro chamava o aperon, quer dizer, um campo indefinido. Não podemos dizer que é ilimitado, mas indefinido. Tá certo? nós subentendemos que ele pode ter um final, pode ter um limite último, mas não temos a menor ideia de onde ele está e, para nós, é inacessível. Então, esta tensão entre o limitado e o ilimitado, isto é parte integrante da nossa experiência do mundo. Todo mundo enxerga, todas as pessoas, sem exceção, enxergam o mundo exatamente assim, como uma tensão entre o limitado e o ilimitado. Por exemplo, a nossa visão alcança até um certo ponto, mas nós sabemos que depois desse certo ponto existe alguma coisa que nós não enxergamos. E isto que nós não enxergamos, nós entendemos que é o limite daquilo que enxergamos. E nós precisamos desse limite, porque senão o horizonte do qual enxergamos não teria forma. Ele seria ilimitado. Tá entendendo? Então, tudo que nós percebemos está dentro dessa tensão limitado e ilimitado. Então, existem inúmeras outras tensões, como, por exemplo, a tensão dos três momentos do tempo: passado, presente e futuro. O que quer que você diga que é presente já não é mais presente na hora que você falou. O presente está sempre correndo. Então, há pessoas, né, houve um tempo que era muito moda aparecer nos filmes um mestre oriental que dizia: olha aqui, gafanhoto, o seu problema é que você está sempre pensando no passado, no futuro, você nunca está no presente. Né? E daí Ciro Caetano, mas mestre Yoda, onde está o presente? Cadê o presente? O presente no qual eu ia estar já passou. Então, o presente é apenas uma interseção, não é isso? Não podemos dizer nem que é mínimo, ela é imensurável, tão pequena que é, entre um passado e um futuro. Mas essa interseção, ela existe ou não existe? Existe sim, mas é inapreensível. Então, tudo o que nós experimentamos está neste momento inapreensível que nós chamamos de presente, o qual não é senão a passagem do passado para o futuro. Mas também, o que chamamos de futuro é o futuro? Não, é apenas uma hipótese, porque nós não sabemos como será o futuro. Então, todos os futuros que nós concebemos são hipóteses, e onde eles existem? Só na nossa imaginação. O futuro só existe na nossa imaginação. E o passado, onde ele existe? Ele existe só na nossa memória. Mas o que é a memória, senão a capacidade de você revivenciar mentalmente uma coisa que não está mais aí? Então, todo o mundo da nossa experiência é composto dessas dificuldades. Este é o cenário real da nossa vida. É um vazio cheio, é um limite ilimitado, é um presente que nunca está presente. Isto é a estrutura real da nossa vida. E, curiosamente, nós nos sentimos perfeitamente à vontade nesse cenário e não, geralmente não nos desorientamos nele. Isso significa que a nossa mente, ou se quiser, o nosso cérebro, está perfeitamente adaptado a esta condição real. Esta é a condição real, não só do nosso conhecimento, mas a condição real na qual os objetos existem. É isso porque se você pegar qualquer objeto, por pequenininho que seja, você sabe que ali tem um número ilimitado de moléculas, de átomos, de partículas subatômicas, etc., etc. Você sabe que tudo isso está ali, mas parece limitado pela forma exterior que o objeto tem? Mas que forma é essa? Você nunca enxerga a forma inteira de um objeto. Você só enxerga um lado. Nesse outro lado, você supõe. E assim por diante. Nós estamos, então, num mundo que se compõe desse tipo de jogos o tempo todo. Basta isso para você ver como é impossível aquela divisão inicial do René Descartes, de coisa pensante e coisa extensa. Ou seja, um interior e um exterior. Porque se você falou interior e exterior, isso já é uma referência espacial, e você acaba de dizer que a parte mental é justamente aquela que não está no espaço. Se ela não está no espaço, como pode ser interior? Então você vê que você está usando uma metáfora espacial para designar algo que você sabe que não está no espaço. Ora, mas se você não usa essa metáfora, a coisa se torna impensável. Então você é obrigado a cometer uma imprecisão para poder ter alguma ideia do objeto do qual você está falando. Então, tudo na nossa mente, tudo no nosso conhecimento é constituído dessas tensões. Não é isso? Então, A própria distinção entre as ciências cenoscópicas e idioscópicas, ela também é de tipo tensional, porque não há um limite preciso entre uma coisa e a outra. Tá certo? Nós não podemos também tomar partido já eu prefiro esse tipo de ciência, eu prefiro aquela, porque você vai ter que usar as duas sempre, né? Ora, mas existem algumas ciências nas quais o cenoscópico evidentemente predomina. É a ciência histórica, a sociologia, ciência política, etc, etc, etc. E o fato é o seguinte, é que não existe treino para as ciências cenoscópicas. Realmente não existe. Se você vai fazer um curso de sociologia, você vai obter só o treinamento idioscópico. Você vai aprender observação, estatística, tabulação, hierarquia de conceitos, etc, etc. Tudo isso que você vai aprender. Tá certo? E qual seria o treino para as ciências cenoscópicas? O treino para a ciência cenoscópica é a imersão na experiência comum. Ou seja, você se deixar impregnar pela experiência que as outras pessoas, todas as pessoas que você conhece e as que você não conhece também, têm do universo. Isso é perfeitamente possível, porque nós todos pertencemos à mesma espécie. Temos o mesmo aparato sensorial, temos o mesmo esquema imaginativo e assim por diante. Portanto, é sempre possível você saber o que que as outras pessoas estão vendo. O problema é que nós não costumamos prestar atenção nisso e não temos, em geral, os conceitos adequados para descrever isso. Por quê? Isso não pode ser descrito através de conceitos, isso só pode ser descrito através de narrativa. Portanto, vocês entendem agora por que que eu insisto tanto em que o começo da educação é a formação literária? Porque só a literatura te dá a visão cenoscópica da realidade. Veja, através da literatura você tem a experiência que tiveram do mundo pessoas que você nunca viu, que não pertencem ao seu meio social, que pertencem a comunidades distantes, diferentes, estranhas para você e assim por diante. Não só comunidades, mas pessoas também. Tipos que você nem imaginou que pudessem existir. Não é isso? Então, por exemplo, você pode. Ter conhecido pessoas muito perversas, mas você nunca vai chegar ao ponto de certos personagens perversos que aparecem na literatura. Ou personagens mentirosos, assim por diante. Então, é através da literatura que você cria os esquemas imaginativos que lhe permitem apreender a experiência da humanidade em torno. É só isto, só esta experiência que permite esse tipo de conhecimento. Então, o treinamento fundamental para as ciências humanas é a literatura. Se não tem isso, não tem nada, nada, nada, nada, nada, porque você vai sempre estar tentando usar, nessa ordem de estudos, os métodos idioscópicos. Você vai usar observação, estatística, isolar um fator do outro, etc, etc, etc. Bom, isso também é necessário fazer, né? Mas nesta ordem de acontecimentos, isso não vai lhe dar o grau de certeza que você poderia obter numa outra esfera que fosse perfeitamente recortável. Está entendendo? Por exemplo, quando você estuda fenômenos da natureza, você pode facilmente isolar uns dos outros, porque não está em jogo a ação humana. Portanto, você pode partir do princípio de que todos os seres que você vai estudar têm uma margem de escolha menor do que a sua. Por exemplo, o leão escolhe o seu cardápio, bom, tendo uma margem muito estreita, ele pode escolher comer um veado, comer um lagarto. Não é isso? Mas ele não vai virar vegetariano. Essa ideia não pode passar pela cabeça dele. E assim por diante. Então, se você está estudando vegetais ou minerais, a margem de escolha é menor ainda. Agora, qual é a margem de escolha de um número ilimitado de pessoas, que é o que compõe a sociedade? A margem de escolha é totalmente aberta, qualquer coisa pode acontecer. Portanto, não adianta você querer aplicar a eles estes métodos idioscópicos, porque eles vão deixar fora praticamente tudo o que interessa. Né? Então, às vezes a pessoa pergunta, como é que eu faço para adquirir um senso de previsão tão agudo quanto o seu, que faz 20 anos está prevendo tudo certo? O método é este. Agora, você não joga as ciências idioscópicas fora. Você as usa como instrumentos de controle. Elas não vão lhe dar o conhecimento, mas elas podem corrigir os erros e excessos de imaginação do conhecimento cenoscópico. É para isso que ela serve. Tá entendendo? Então, por exemplo, você às vezes verificar, você apreende uma certa tendência nas pessoas, tendência geral, um certo momento do tempo. Eu treinei para isso a vida inteira e tem muito isso. O que é que as pessoas estão querendo agora? Ou, se eu fosse marqueteiro, faria uma fortuna, porque quais são as preferências do mercado? Né? Mas, atenção, mercado é um conceito idioscópico. Quando você encara as pessoas como mercado, você as está encarando sob um aspecto apenas, segundo um interesse que é o seu e não o delas. Esse é o típico método idioscópico. Né? Então, o que as pessoas estão querendo, não enquanto consumidoras, não enquanto eleitoras, não enquanto empregada da indústria e comércio, não enquanto nordestinas ou gaúchas, mas o que as pessoas, em geral, estão querendo. Né? Então, você pode sentir isso no ar, de alguma maneira. Não dá para você recompor o método usado. Não dá. Porque tudo isto é muito rápido. Isso é mais ou menos como numa arte marcial. Sabe? Você tem que prever o que o outro vai fazer. Né? Daí eu acho que ele vai fazer tal coisa. Daí chega o engraçadinho e diz: prove. Ou pior, prove cientificamente. Bom, enquanto eu vou tentar provar cientificamente, o sujeito já deu golpe, eu já estou nocaute, acabou a luta. Então, do mesmo modo. Fazendo um campo de batalha, um general orientando as posições do seu exército, né? Napoleão Bonaparte no alto da montanha, dizendo: você vai para cá, isso vai para cá, dá a volta por ali, faz isso, faz aquilo. Não dá tempo dele justificar por que ele fez isso. Então é uma matéria de percepção aguda. Né? E como é que se aguda, aguça a percepção? Percebendo, percebendo, percebendo. E, sobretudo, praticando o método que eu antigamente chamei de contemplação amorosa, que é deixar que as coisas sejam o que são. Né? E você querer que elas sejam o que são. Então, quer dizer, eu estou olhando os acontecimentos, perguntando: bom, o que que vai acontecer mesmo? Né? Então, qualquer que seja o curso que as coisas tomem, eu tenho que gostar que elas tomem esse curso. Não porque necessariamente seja bom, mas porque isto vai me dar a certeza de que eu estou no conhecimento verdadeiro. Então, a sua capacidade de previsão resulta disto, por assim dizer, deste amor ao fluxo da realidade. Está entendendo? Quer dizer, você preferir que as coisas tomem um curso ruim, tá certo? Do que elas tomem um curso que você não entende. Também. Vamos dizer, o desejo de entender tudo também atrapalha. Porque todo mundo tem a mania de perguntar o porquê, querer saber a causa. E esquece do seguinte: antes do porquê, tem de haver o quê. E tudo que eu estou falando não está na clave explicativa, está na clave descritiva. O que está acontecendo é tal e tal e tal coisa e está indo para tal lugar. Você pode enunciar isso em tempo de corrigir se a coisa mudar no meio do caminho, se houver a interferência do mundo. Um fator desconhecido, não é isso? Então, o desconhecido, o imprevisível, também sempre tem que levar em conta, tá certo? Mas, em geral, o imprevisível não é tão imprevisível assim. Tem coisas que, vamos dizer, surpreendentes que podem acontecer, mas elas estão dentro da dialética do momento. Isso é isso. Eu nunca vi uma exceção. Uma coisa totalmente nova. Só se, por exemplo, sei lá, tem os personagens de determinada situação, os personagens morrem, bom, aí acabou. Né? Então, nós não podemos prever esta parte que é a determinação da natureza material. Isso não está sob nosso alcance. Né? Então, justamente por causa disso, Por ignorar essas coisas todas, é que todo mundo há 30 anos erra nas análises e previsões do que vai acontecer no Brasil. Então, em primeiro lugar, usam os conceitos das ciências idioscópicas, as estatísticas, os conceitos fixos, etc, etc, etc. Então, vão direto para a clave explicativa antes de ter uma boa clave narrativa e descritiva. Isso é um erro básico, básico. Querem saber o porquê ou até o para quê antes de saber o o quê. Um segundo erro muitíssimo comum é o seguinte: nós estamos num país que não tem uma energia criativa cultural própria muito grande. Nós somos mais consumidores do que criadores de alta cultura. E isso faz com que boa parte da nossa da formação intelectual que as pessoas adquirem consista apenas em assimilar as produções estrangeiras. Não é isso? Por isso que as pessoas se orgulham muito de dizer: olha, eu estou PhD em Oxford, estou PhD na Sorbonne. Por quê? Porque subentende que você está absorvendo produtos culturais de melhor qualidade e em maior quantidade do que nós poderíamos produzir. Só que acontece que, quando você entra no campo da história, das ciências sociais, da ciência política, você está usando conceitos que não foram criados para esta situação nossa, mas por uma outra situação completamente diferente. Então, conforme a educação universitária que você recebeu, já é perfeitamente previsível o tipo de erros que você vai cometer. Então, por exemplo, se você se interessa mais pelos estudos culturais, né, certo? Literatura, música, história, essa coisa toda, bom, você vai descrever a situação em termos do multiculturalismo. Não é isso? A favor ou contra. Mas você vai estar errado, porque no Brasil não existe multiculturalismo. Existe uma caricatura provinciana de multiculturalismo, que é completamente diferente do multiculturalismo. Não tem nada a ver com ele. E que tem que ser descrito de acordo com seus caracteres próprios. Por exemplo, veja, em nenhum país que tem 50% de mestiços ocorreu jamais a ideia de falar, como é que se diz, em cotas raciais. Ninguém teve essa ideia no mundo, só no Brasil. Cotas raciais a pessoa usa onde você tem grupos raciais perfeitamente definidos e separados, como se fossem guetos. Aí sim podemos fazer as cotas raciais. Daí os sujeitos dizem: ah, vamos fazer cota racial no Brasil para acabar com o racismo. Falam: mas cadê as raças, pô? Cadê as raças? Aí você sai na rua, você só vê sujeito misturado. Daí, qual é? Veja, eles inventam o seguinte: a identidade racial é obtida por declaração. É o que o sujeito declarou. Eu digo, você já viu uma coisa dessa? Quer dizer que os caracteres físicos do cara são determinados por uma declaração que ele fez? Né? O que você está dizendo é o seguinte: é que essa identidade racial não é racial. Ela é subjetiva. É uma preferência. Como preferência sexual, que também é subjetiva. Não é isso? Então, um minutinho, deixa eu tomar uma água aqui. Arruma um copinho para mim. Isso aí, tá bom. Certamente que esses são fenômenos sociais que não tem nada a ver com o multiculturalismo. É uma coisa muito peculiar do Brasil. Outro dia também, fazendo aquele vídeo sobre o comentarista alemão, que falou da nossa imprensa nanica, ele disse: bom, ele pensa em imprensa nanica nos termos em que ele pensaria num fenômeno similar na Europa. Então, sobre o regime fascista na Espanha, ou na Rússia, uma imprensa nanica. Bom, mas foi esse o fenômeno que nós tivemos aqui? Não. Nós tivemos um fenômeno de uma promiscuidade total entre a grande imprensa e a imprensa nanica. Isto nunca aconteceu no mundo. Nos Estados Unidos, ninguém pretende ser imprensa nanica ou imprensa alternativa, só porque nos fins de semana, quando ele está descansando do seu emprego no New York Times, ele escreve no jornalzinho do bairro dele. Isso não é imprensa nanica, né? Isso não é imprensa alternativa, isso não é imprensa de oposição. E foi o que aconteceu no Brasil. Então, você não tem conceitos apropriados, por quê? Porque você já está querendo usar conceitos que você aprendeu das ciências idioscópicas, tal como foram desenvolvidos para outras situações. Você tem que fazer o contrário, você tem que observar isso cenoscopicamente. Isso é, qual é a experiência real que as pessoas estão tendo, né? E daí tentar criar conceitos que descrevam exatamente isso que você está percebendo. Não, mas primeiro precisa perceber. Mas e se eu não quero perceber? E um bom motivo para não querer perceber é você ter estudado nessas universidades europeias e chegar aqui firmemente disposto a impor o seu discurso, em vez de permitir que os fatos lhe digam o que está acontecendo. E como eu sou o senhor doutor, sou PhD não sei o quê, tal, eu que tenho que ter razão. Né? Então, se esse mulher não presta mais atenção nos fatos, você não quer saber dos fatos. Você já tem a explicação pronta. Ontem eu li no Antagonista uma descrição da situação política atual, mostrando que a escolha pelo continuísmo tucano-petista seria um desastre, e com toda a razão. Só que os termos nos quais ele descreve isto são o seguinte: ele fala da velha opção populista, né? Usando PT e PSDB como se eles fossem o populismo. Quando nós precisamos de uma administração moderna, liberal, etc., etc., etc. Mas é esse o problema no Brasil? O PT e o PSDB são populistas ou populista é o Bolsonaro? Hã? Então você vê, o próprio conceito de populismo, ele é um conceito tão vagabundo que ele pode servir para descrever o PT ou descrever o Bolsonaro. E nos dois casos dá errado. Hã? Qual é, então, o problema? O problema é que o sujeito que escreveu isso, provavelmente, é um sujeito que tem uma formação, ou em ciências políticas, ou em direito, etc., etc., dentro de alguma universidade, na qual o estudo da estratégia marxista ou não existe, ou ele só é feito com o propósito de ocultar a estratégia marxista. Né? Então, o que aconteceu no Brasil jamais não foi populismo nenhum. Eu já disse isso aqui nos Estados Unidos, quando falei lá na Georgetown, né? Falei, esse negócio de populismo, isso é uma coisa ignorante. Porque você pegar um organismo comunista, como o Foro de São Paulo, declaradamente comunista, né? Que é a revivescência da antiga Organização Latino-Americana de Solidariedade, a OLAS, do Fidel Castro, dos anos 60. Eles refizeram a OLAS com outro nome, mais forte, com mais dinheiro e mais organizações apoiando, tá certo? E deram o nome de Folha de São Paulo. Ora, a origem disso, não é preciso ser muito esperto, quer dizer, não foi, quem inventou isso não foi o Fidel Castro, não foi o Lula, não foi o Frei Beto, foi alguém da KGB. É de onde vêm as ideias, né? E os caras, naturalmente, não vão sair por aí a perguntar, o cara da KGB me mandou, falei. Não, dá a impressão que a coisa começa com ele. Então, quando começou, por exemplo, a teologia da libertação, disseram que começou com o Leonardo Boff. Todo mundo no Brasil pensa em teologia da libertação, o que é? Leonardo Boff. Daí você descobre, não, atrás dele tem o padre Gutierrez que fez isso antes dele, né? E antes disso teve outro e outro e outro e outro, e no começo da linha estava Nikita Khrushchev. Né? Agora, tente explicar a teologia da libertação com conceitos tirados de dentro da história da teologia católica. Vários já fizeram isso, inclusive o então cardeal Ratzinger. Né? Ele descreve a coisa com aqueles termos. Critica, fala mal, mas não adianta nada. Por quê? Porque o objeto que ele está falando não está presente dentro do seu discurso. O discurso paira acima do objeto, não apreende a sua verdadeira natureza. Vou lhe dar mais um exemplo. Aqui nos Estados Unidos, praticamente todas as modas culturais e morais que foram inventadas nos últimos 50 anos foram todas inventadas pela KGB. Se você rastreia, você sempre vai ver que o negócio começou lá. Mas o pessoal não sabe essa pré-história das modas. Só sabe da moda a partir do momento em que ela vira moda, ou seja, que ela começa a aparecer para o distinto público. Então você não tem a ideia da origem remota. Ora, quando você rastreia isso, sabe qual é a impressão? Olha, esses americanos são uns idiotas. Os russos fazem eles de trouxa o tempo todo. E o Nikita Khrushchev dizia: esses caras são tão imbecis que quando a gente cospe na cara deles, eles acham que é orvalho que está caindo. E isso acontece mesmo. Você lê o livro da Diana West, American Betrayal, vocês vão ver o poder devastador que a KGB teve dentro dos Estados Unidos, moldando o curso, às vezes, inteiro da história americana durante décadas, sem que os americanos percebessem. Daí aparece um cara que percebe, evidentemente todo mundo fica revoltado com o cara, porque ele está dizendo que nós somos idiotas, ele está desfazendo de nós, ele está nos desmoralizando, ele está desmoralizando a CIA, desmoralizando o governo. Sim, está desmoralizando todo mundo, né? Então, em geral, quando a gente fala KGB, as pessoas não têm ideia do que é KGB. A KGB foi a maior organização de qualquer tipo que já existiu ao longo de toda a história humana. E a KGB atuava em todos os frontes, de todos os países. Isso era militar, econômica, cultural, religiosa, moral, sociológica, política, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Tá certo? E, evidentemente, sempre tentando dirigir tudo no sentido daquilo que fosse do interesse da estratégia soviética naquela etapa, naquele momento. E faziam isso com uma habilidade extraordinária que transcende a compreensão da maior parte das pessoas. Porque se você for ver o número de escritores, artistas, músicos, diretores de teatro, diretores de cinema, etc., que foram, como é que se diz, instrumentalizados pela KGB, eu digo, bom, acho que é uns 80%, não menos. E você acha que isso não tem efeito na sua história? Não. Eu sei que eu dizendo isso, estou falando uma coisa que é muito é tão desmoralizante para o pessoal anticomunista que eles mesmo preferem esconder. E na medida que escondem, eles ajudam os comunistas a enganar a geração seguinte. Então, eu tenho de confessar, não existiu ninguém mais inteligente no setor estratégico global do que Joseph Stalin. Nunca existiu na história do mundo. Napoleão, comparado com ele, era um menino, né? Hitler era o quê? Era um pintor de parede, né? Então, eu não tenho admiração nenhuma por Joseph Stalin. É um monstro, evidentemente, é um monstro, um criminoso, um psicopata. Mas eu não sei que conseguia ter uma visão tão abrangente da estratégia que ele mesmo não conseguia explicá-la. Ele não tem um tratado de estratégia, ele não tem uma teoria. Você descobre o que ele pensava pelo que ele fazia. Então, ele fazia, mas não explicava para ninguém, talvez nem soubesse explicar. Por quê? Veja, um gênio da vida prática é exatamente isso: é o sujeito que sabe fazer, não é o que sabe explicar. Em geral, o que sabe explicar vem depois. Por exemplo, as coisas que Napoleão fazia no campo de batalha, que eram prodígios, existia um oficial suíço chamado Jomini. O Jomini depois explicava tudo. Era o único sujeito que entendia Napoleão Bonaparte. Só que ele não comandava nada, não era ninguém. Ele simplesmente observava, entendia e explicava. Só que explicava depois que tinha acontecido, né? Claro, estou muito grato que ele tenha feito isso, mas certamente não é a mesma coisa. Então, esse tipo de estudo é o que falta nos nossos sociólogos, cientistas políticos, analistas políticos, etc. Isso os meus alunos têm. É por isso que aparece aí o Felipe Martins, o Raul Martins, o Paulo Enéas, um monte de outros. E acerta o negócio. Quando toda a grande mídia, os pomposos comentaristas e professores, todos estão errando. Não é sempre por distorção ideológica, né? É por verdadeira incapacidade e falta dos conhecimentos necessários, né? Ora, se nós continuarmos produzindo pessoas capazes de entender o curso das coisas, né, certamente as discussões públicas no Brasil vão subir de nível formidavelmente, né? E problemas que hoje nos parecem insolúveis acabarão tendo solução. Não cabe a nós oferecer soluções. Não, eu não penso em oferecer soluções de nada, penso preparar as pessoas que talvez amanhã ou depois descubram as soluções. Porque já dizia São Tomás de Aquino, não existe ação sem o agente. O problema é que no Brasil todo mundo quer a ação e quando ele pergunta, mas quem vai praticar a ação? Não tem resposta. Por exemplo, daí surgiu o negócio do. A educação, vai. Quem vai ser o ministro da educação? Vai. Eu não posso ser o ministro da educação, claro. Eu nunca entrei no Ministério da Educação, não tenho a menor ideia da estrutura desse órgão. Eu, só para aprender como aquilo funciona, o funcionamento da burocracia levaria anos, enquanto isso era feito de trouxa e botado para fora. Então, eu não sou candidato a trouxa, desculpe. Então, vamos ver quem pode. Esse aqui não pode, outro não pode. Não tem. No fim, eu sugeri o Cláudio Moracato, pensando assim, o Cláudio Moracato está com 80 ou 90 anos, não vai dar. Daí me disseram que ele assinou o manifesto em favor do Alckmin. Eu digo, então, ficou gagá, porra. Porque ele entendia o problema da educação, mas é o tal negócio. Ele é um profissional brasileiro. O profissional brasileiro entende daquilo que ele estudou na universidade e mais nada. E não existem estudos senoscópicos no Brasil. Porque quem vai estudar literatura aqui vai estudar literatura para falar do quê? De literatura. Não é para ampliar a sua visão do mundo, não. É para participar da Feira de Paraty, publicar um livrinho, escrever uma crítica literária. Ou seja, transformar a literatura numa profissão universitária especializada também. Então, extinguiram a sua força educativa. Então, por causa disso, você vê, está todo mundo colaborando para ninguém entender nada. E, graças a Deus, meus alunos têm dado sinais de conseguir fazer análises boas, eficazes, com previsões efetivas. Eu lembro o Felipe Martins, foi no Brasil o único comentarista que previu e justificou a vitória do Trump nos Estados Unidos, num país estrangeiro, no qual nunca, acho que nunca esteve nos Estados Unidos. E como é que faz isso? Eu digo, você estuda, vai, segue lá o método lá, faz colado, você vai ficar muito inteligente. Porque é isso que eu queria fazer. Eu queria fazer um movimento direitista, um movimento direitista, opinião, eu queria fazer uma plena de gênios, tá certo? Queria fazer, estou fazendo e vou fazer. E, como dizia o meu filho Gugu, ninguém dete. Tá? Então vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta.